melhor que o Miguel. Tive a ouvir os hoje-pós na cidade da Cachel. Tive dois patrapos, subi e esqueci a desvestar. Minha unha não fez tchau, galera, e seu chutear. Minha fila está sonhos de já. E a quando já menos que eu tivesse casado. Ai, Chico, eu Chico, eu quis me dar a mistério. Chico! Eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei, não pra branca sem rachu. Não de atapalho, mas de panela e malchu. Não é rachu, metida amor. Isso é que funda doce amor. E a nem chico, a chico. Chico, tu não pediste, tu não pediste, não pedi nada sequer. I love you, my chico. Со мной. Если очень кратко, будь моей женой. Я не люблю тебя, Петрович. No. No. Тихо! Разве я дым твоих реклам, а путь опять лежит в Милано. My name is Chico, я русский Chico, я на любви зову крест. Тихо! Ты иностранка, секс-шарлатанка, у нас хватает невес. Моё имя Чико, я русский Чико, я на русском крест. Тихо! Ты иностранка, секс-шарлатанка, у нас хватает невес. Thank you.